Da cultura, nossa secretária, o prefeito e o vice, dentro de Ourém. Da cultura, nossa secretária, o prefeito e o vice, dentro de Ourém. Homenagem ao governador, vice-governadora, que administra Belém. Homenagem ao governador, vice-governadora, que administra Belém. Da cultura, nossa secretária, o prefeito e o vice, dentro de Ourém. Da cultura, nossa secretária, o prefeito e o vice, dentro de Ourém. Homenagem ao governador, vice-governadora, que administra Belém. Homenagem ao governador, vice-governadora, que administra Belém. Eu agradeço todo o povo que teve a noite no arrastão. Eu agradeço todo o povo que teve a noite no arrastão. Ouro Fino e o pai do campo e o flor do campo, que é de Julião. Ouro Fino e o pai do campo e o flor do campo, que é de Julião. De cultura, nossa secretária, o prefeito e o vice, dentro de Ourém. Da cultura, nossa secretária, o prefeito e o vice, dentro de Ourém. Homenagem ao governador, vice-governadora, que administra Belém. Homenagem ao governador, vice-governadora, que administra Belém. Homenagem a todo o povo que teve a noite no arrastão. Homenagem a todo o povo que teve a noite no arrastão. Agradeço também Ouro Fino, boi do Faustino, boi do Julião. Da cultura, nossa secretária, o prefeito e o vice, dentro de Ourém. Homenagem ao governador, vice-governador, que administra Belém. Homenagem ao governador, vice-governador, que administra Belém. Morena Bela, saia na janela e venha ver o arrastão. Morena Bela, saia na janela, venha ver o arrastão. Eu saí no mês de maio, mas ele é próximo à noite de São João. Eu saí no mês de maio, mas ele é próximo à noite de São João. Da cultura, nossa secretária, o prefeito e o vice, dentro de Ourém. Da cultura, nossa secretária, o prefeito e o vice, dentro de Ourém. Homenagem ao governador, vice-governador, que administra Belém. Homenagem ao governador, vice-governador, que administra Belém.